ganhando crescente relevância. Os investimentos da Badesp são fundamentais para fomentar essa atividade. Já a cidade de Valença do Piauí tem na agricultura sua principal atividade econômica, com ênfase no cultivo de milho, feijão e mandioca. Além disso, o setor de serviços, especialmente o comércio, está em crescimento. Os recursos liberados pela Badesp serão destinados para fortalecer essas atividades econômicas, proporcionando melhores condições de trabalho e aumentando a produtividade dos agricultores locais. Detran Piauí dispensa necessidade de autenticação em cartório para procurações. Pois é, o Departamento Estadual de Trânsito do Piauí, Detran Piauí, implementou uma medida que facilita o trabalho dos advogados ao representarem seus clientes. Segundo a portaria de número 02/2023, assinada pela diretora-geral do órgão, Luana Barradas, os advogados podem agora atuar com uma procuração específica, sem a necessidade de reconhecimento em cartório. A nova portaria também permite que os advogados autentiquem cópias de documentos, assumindo total responsabilidade por essa ação. Essa mudança simplifica e agiliza o processo, permitindo que os advogados lidem com diversas questões no Detran Piauí de maneira mais eficiente. Os advogados não precisarão mais de procuração com reconhecimento em cartório para atuar em nome de seus clientes no Detran Piauí. Com a procuração AD Justiça ET Extra, que não exige reconhecimento de firma, esses profissionais poderão acessar documentos, formalizar processos administrativos e protocolizar requerimentos. Para isso, os advogados deverão incluir cópias dos documentos pessoais, comprovantes de endereço do cliente e outros documentos necessários no protocolo. Agora são 11 horas e 49 minutos. 11h49, depois do intervalo, você acompanha. Polícia Civil de Picos cumpre mandado de prisão por roubo em Monsenhor Hipólito. Polícia apreende moto e conduz homem à delegacia por embriaguez em Francisco Santos. Grande Jornal, compromisso com o ouvinte. Baixe o nosso app gratuitamente no seu smartphone, tablet, notebook ou computador. Grande FM. O Acabe auxilia no controle da diabetes, pressão alta, ácido úrico, colesterol ruim e triglicerídeos. O Acabe é um chá 100% natural, eficaz no combate da azia, queimação, refluxo, má digestão, gastrite, úlceras, gota, prisão de ventre e enxaqueca. Tomando o Acabe diariamente, dê adeus à gordura no fígado, mau hálito, boca amarga, má circulação, pedras nos rins e na vesícula. Mas atenção, o verdadeiro Acabe tem o nome Natubil na caixa e no frasco. Recuse imitações. Olá, meus amigos! Agora vamos falar dos benefícios da pomada negra. A pomada negra tem ação analgésica, aliviando as dores causadas pela artrite, artrose, bursite e tendinite. A pomada negra alivia as dores de quem sofre com reumatismo, bico de papagaio, dores nas pernas, dormências, formigamentos e cãibras. Você sofre com dores musculares no pescoço, nos ombros ou nas costas? Usando a pomada negra, você vai dar adeus a essas dores. Pomada negra original tem o nome Natubil escrito no frasco. Recuse imitações. À venda nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais da cidade e região. Tomando Polimax, você vai dar adeus ao cansaço físico e mental, fadiga, insônia, estresse e vai voltar a ter mais energia e disposição. Polimax combate a anemia, abre o apetite, aumenta a imunidade e melhora a concentração. Polimax fortalece dentes, músculos e ossos, te protegendo da cabeça aos pés. Polimax combate gripes e resfriados, reduz o colesterol ruim e melhora o funcionamento do seu coração. Está esquecendo de tudo e quer reativar a sua memória? Tome Polimax. Sofre com cãibras, reumatismo, osteoporose e dores nas articulações? Tome Polimax diariamente. Polimax original tem o nome Natubil na caixa e no frasco. Recuse imitações. À venda nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais da sua cidade e região. Você está ouvindo o Grande Jornal Grande FM e Difusora. O Acabe auxilia no controle da diabetes, pressão alta, ácido úrico, colesterol ruim e triglicerídeos. O Acabe é um chá 100% natural, eficaz no combate da azia, queimação, refluxo, má digestão, gastrite, úlceras, gota, prisão de ventre e enxaqueca. Tomando o Acabe diariamente, dê adeus à gordura no fígado, mau hálito, boca amarga, má circulação, pedras nos rins e na vesícula. Mas atenção, o verdadeiro Acabe tem o nome Natubil na caixa e no frasco. Recuse imitações. O que é bom a gente nunca esquece, o que é bom tá sempre em primeiro lugar. Óticas Rivelini, não dá pra comparar. As Óticas Rivelini, a gente já conhece. Óticas Rivelini, porque você merece. Excelência, qualidade e melhor preço da cidade. Só Óticas Rivelini oferece. As Óticas Rivelini tem conforto, qualidade, confiabilidade e segurança. Óticas Rivelini. Todo mundo ouve Grande FM e Difusora. No Laboratório Marcelo Albano, os cuidados com a saúde da mulher é prioridade. Conte com um check-up completo. São 17 exames por apenas R$ 215. Entre em contato pelo número WhatsApp 89-99402-5218 e realize o seu check-up. Estamos localizados na Avenida Nossa Senhora de Fátima, número 783, ao lado da Coife Odonto. Cosméticos em Picos é na Cabelos Bonitos. São 30 anos de dedicação à sua beleza. Na Cabelos Bonitos, você encontra marcas de qualidade, no maior espaço, com a maior variedade de cosméticos, e você pode dividir suas compras em até 6 vezes no cartão. Cabelos Bonitos. Cabelos Bonitos. A maior e melhor loja de cosméticos em Picos, em 2 endereços, Praça Félix Pacheco e Rua Santo Antônio. Você sente dores na coluna? Tem hérnia de disco? Dores irradiadas para os braços e pernas? Inflamação no nervo ciático? Dores no pescoço, região torácica ou lombar? O fisioterapeuta Dr. Fábio Bernardes realiza atendimento em Picos com tratamento especializado para quem tem hérnia de disco e dores na coluna. Agende sua consulta. 89-98801-0377. Ele está atendendo no seu consultório na Rua Monsenhor Hipólito, 1537, Canto da Várzea, logo após o Premen, em Picos. Siga nas redes sociais. @ Dr. Fábio Bernardes. De volta, Grande Jornal. Onze horas e 55 minutos. 11:55. Natubio apresenta Momento Saúde. De volta, Grande Jornal. Tomando Polimax, você vai dar adeus ao cansaço físico e mental, fadiga, insônia e estresse, e vai voltar a ter mais energia e disposição. Polimax combate a anemia, abre o apetite, aumenta a imunidade e melhora a concentração. Polimax fortalece dentes, músculos e ossos, se protegendo da cabeça aos pés. Polimax combate gripes e resfriados, reduz o colesterol ruim e melhora o funcionamento do seu coração. Está esquecendo de tudo e quer reativar sua memória? Tome Polimax. Sofre com cãibras, reumatismo, osteoporose, dores nas articulações? Tome Polimax diariamente. Polimax original. Tem o nome Natubil escrito na caixa no frasco. Recuse imitações. À venda nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais da sua cidade, da sua região. O assunto agora é polícia. A Polícia Civil de Picos cumpre mandado de prisão por roubo em Monsenhor Hipólito. No último sábado, 6 de julho, a terceira delegacia da Polícia Civil de Picos, com apoio operacional, cumpriu um mandado de prisão contra um indivíduo identificado pelas iniciais AESJ na cidade de Monsenhor Hipólito. Ele foi preso pelo crime de roubo. Além do crime de roubo, o homem está envolvido em várias outras infrações penais, incluindo receptação, dano e múltiplos crimes no âmbito da violência doméstica, como ameaça, dano, perseguição, lesão corporal, vias de fato e tentativa de violação de domicílio. Polícia Civil de Picos prende suspeito de roubo. A 3ª Delegacia de Polícia Civil de Picos, com apoio operacional da Delegacia Especializada no Combate às Facções Criminosas, Homicídios e Tráfico de Drogas, DFHT Picos, cumpriu mandado de prisão contra um suspeito de roubo. E a polícia apreende moto e conduz homem à delegacia por embriaguez em Francisco Santos. No último sábado, 6 de julho, por volta das 11 horas e 16 minutos, a Polícia Militar de Francisco Santos realizava uma blitz na Avenida Chagas Rodrigues quando uma motocicleta Honda CG 160 Starts se aproximou em alta velocidade. O piloto teve dificuldade para parar o veículo. Ao abordar o motociclista, identificado como LDSM, os agentes perceberam que ele estava alterado e aparentava estar sob efeito de álcool. Questionado sobre o consumo de bebidas alcoólicas, ele confirmou ter ingerido álcool. Diante dos fatos, LDSM foi conduzido à unidade de trânsito em Picos para realizar o teste de alcoolemia, que indicou uma porcentagem acima do permitido por lei. Em seguida, a motocicleta foi apreendida e ele foi levado à central de flagrantes para os procedimentos cabíveis. Acidente em Jaicós deixa homem morto e outro ferido. Um acidente foi registrado no município de Jaicós na noite desse domingo 7, por volta das 23h30. O acidente se deu na BR-407 e envolveu uma motocicleta Honda Bros de cor vermelha e placa OSC-3B73, que era conduzida por um homem identificado como Genivaldo de Lima Paiva. De acordo com informações do Tenente Tenório, comandante da 3ª Companhia da Polícia Militar de Jaicós, o acidente aconteceu a aproximadamente 3 quilômetros do povoado Croazal, zona rural do município, mas não há detalhes sobre como aconteceu o acidente. Um homem chamado Reginaldo Dias Gomes, que seguia como passageiro na motocicleta, morreu ainda no local. Já o condutor, Genivaldo, foi atendido pelo SAMU, encaminhado ao Hospital Floriza Silva e depois transferido para Picos. A guarnição chegou ao local por volta das 0h30. Uma viatura do SAMU se encontrava sinalizando a via, pois a vítima fatal se encontrava em cima da pista. Outra ambulância do serviço já havia se deslocado com a outra vítima ao hospital. A PRF e o IML foram acionados e a equipe policial permaneceu no local até a remoção do corpo. E pedestre morre ao ser atropelado por moto em rodovia de Paulistana. Pois é, na noite do último sábado, 6, um homem morreu após ser atropelado no município de Paulistana, distante 162 quilômetros aqui de Picos. A vítima foi identificada por Leonício Sebastião de Souza, de 36 anos. Segundo informações da polícia, Leonício apresentava sinais de embriaguez e começou a andar pela rodovia PI-149, que interliga Paulistana à Feirinha do Tigre, momento que uma motocicleta que seguia na via colidiu contra o pedestre. O serviço de atendimento móvel de urgência SAMU foi acionado e socorreu a vítima, encaminhando ao hospital. No entanto, o óbito foi confirmado. A polícia militar esteve no local e isolou a área até a chegada da perícia criminal. E homem que esfaqueou vítima dentro de espetaria em Oeiras se entrega à polícia. Um homem identificado pelas iniciais JEGL se apresentou na manhã do último sábado 6 à polícia após ser acusado de tentativa de homicídio contra Djavan Saldanha dos Santos no município de Oeiras. O crime contra Djavan Saldanha ocorreu no dia 13 de junho. O mandado de prisão foi cumprido e comunicado ao juiz, que deverá marcar audiência de custódia. Na época, o homem, identificado como Djavan Saldanha dos Santos, 31 anos, foi surpreendido por um criminoso e esfaqueado dentro de uma espetaria na cidade de Oeiras. A vítima estava acompanhada de uma mulher no momento do crime. 12:02, 12:02. Ainda temos uma informação do mundo policial. As ocorrências da Polícia Militar registradas pelo 4º Batalhão da Polícia Militar de Picos. Estamos aguardando aqui o áudio do Relações Públicas do 4º Batalhão da Polícia Militar de Picos, o Elias de Souza, que vai trazer os detalhes das ocorrências. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Grande Jornal. Compromisso com o ouvinte. Acesse nosso portal de notícias www.grandepicos.com.br. Conceito e informação. Precisou de um motorista de aplicativo para sua corrida rápida, segura e baratinha? Cuida! Aquele exame e consulta não pode atrasar? Cuida! Aquele encontro com os amigos à tardinha, balada, festinha ou reunião de amigos? Cuida! Baixe o aplicativo Cuida 24 horas e chame. Chega rapidinho e você não se atrasa. Cuida 24 horas. Cuidamos de você. Cuida! Tomando o Polimax, você vai dar adeus ao cansaço físico e mental, fadiga, insônia, estresse e vai voltar a ter mais energia e disposição. Polimax combate a anemia, abre o apetite, aumenta a imunidade e melhora a concentração. Polimax fortalece dentes, músculos e ossos, te protegendo da cabeça aos pés. Polimax combate gripes e resfriados, reduz o colesterol ruim e melhora o funcionamento do seu coração. Está esquecendo de tudo e quer reativar a sua memória? Tome Polimax. Sofre com cãibras, reumatismo, osteoporose e dores nas articulações? Tome Polimax diariamente. Polimax original tem o nome Natubil na caixa e no frasco. Recuse imitações. À venda nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais da sua cidade e região. Você que sofre de doenças neurológicas, dor de cabeça, Parkinson, Alzheimer, AVCs e epilepsia, em Picos você agora dispõe de um tratamento com qualidade. Doutora Carla Vitorino, médica especialista em neurologia, com formação em Salvador, Bahia. Atendimento especializado, exames de eletroencefalografia e mapeamento cerebral. É a sua saúde em boas mãos. Agende a sua consulta com a doutora Carla Vitorino, neurologia clínica e eletroencefalografia, na Pronto Clínica. No térreo, próximo à MediCenter, Rua Oswaldo Cruz, 357. Fone 3422-2107. Atendemos também pelos convênios CAP Saúde, Portal Saúde, Humanas, FUSEX, Mediplan e CACI. Você está ouvindo o Grande Jornal Grande FM e Difusora. Olá, meus amigos! Agora vamos falar dos benefícios da pomada negra. A pomada negra tem ação analgésica, aliviando as dores causadas pela artrite, artrose, bursite e tendinite. A pomada negra alivia as dores de quem sofre com reumatismo, bico de papagaio, dores nas pernas, dormências, formigamentos e cãibras. Você sofre com dores musculares no pescoço, nos ombros ou nas costas? Usando a pomada negra, você vai dar adeus a essas dores. Pomada negra original tem o nome Natubil escrito no frasco. Recuse imitações. À venda nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais da cidade e região.

Mas atenção, o chá Acabe é vendido apenas em farmácias e lojas de produtos naturais. Não tem genérico e nem similar. O verdadeiro Acabe tem o nome Natubio escrito na caixa e no frasco. Não aceite imitações. E como anunciamos, agora o Relações Públicas do 4º Batalhão da Polícia Militar de Picos, Elege Souza, traz informações do mundo policial, as últimas do Grande Jornal de hoje. Nesse final de semana, tudo tranquilo, conforme foi planejado pelo comandante 4º BPM, juntamente com os oficiais. Aconteceu em Picos o grande evento, Picos ProRans, onde tudo transcorreu dentro da normalidade, dentro do que foi planejado pelo 4º BPM e a equipe que trabalhou durante este evento. Aconteceu ali em Bocaina, na ponte da Pitombeira, um grave acidente onde várias pessoas foram lesionadas e socorridas para o Hospital Regional de Picos, onde encontram-se em observação. Nada de anormal durante este final de semana em nossa Picos. Lula participa nesta segunda da cúpula do Mercosul, que vai formalizar a entrada da Bolívia no bloco. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarca nesta segunda-feira 8 para uma sequência de agendas pela América do Sul. O primeiro destino será o Paraguai, onde Lula vai participar da cúpula do Mercosul em Assunção. Depois, na Bolívia, Lula terá reuniões com o presidente Luiz Arce. Lula tem tratado as seguintes agendas na América do Sul, no caso, agendas estratégicas para a integração do continente. A reunião de cúpula que o presidente deve participar define se a Bolívia aceita a incorporação para se tornar membro do Mercosul. Além disso, a reunião também deve ser marcada pela formalização do pontapé inicial para um acordo de livre comércio entre o Bloco Sul-Americano e os Emirados Árabes Unidos. Indiciamento não afetará a atuação de Bolsonaro como cabo eleitoral. O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, disse que indiciamento de Jair Bolsonaro no escândalo das joias não afetará a atuação dele como cabo eleitoral das eleições municipais desse ano. Durante evento conservador da direita neste fim de semana, Bolsonaro falou pela primeira vez após ser novamente indiciado pela Polícia Federal. O ex-presidente disse que está pronto para passar por sabatina na imprensa para esclarecer o que for perguntado. A organização do evento teve de fazer um esquema operacional para evitar um encontro entre Bolsonaro e Valdemar em Santa Catarina. Os dois estão impedidos de conversar por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O inquérito das joias enquadra o ex-presidente nos crimes de peculato, associação criminosa e lavagem de dinheiro pela venda ilegal de presentes recebidos pela Presidência da República. Somadas, as penas variam entre 10 a 32 anos de prisão. Após o indiciamento, o próximo passo é a manifestação da Procuradoria-Geral da República. A expectativa é que a decisão sobre denunciar ou não o ex-presidente seja tomada fora do período eleitoral. Bolsonaro nega qualquer ilegalidade. E administradores de grupos de WhatsApp podem responder na justiça por fake news. Atenção, compartilhar notícias falsas em grupos de WhatsApp pode se tornar caso de polícia. A informação foi confirmada pela advogada eleitoral Giovana Nunes. De acordo com a especialista, administradores de grupos e mensagens podem responder judicialmente pela produção e divulgação de conteúdos que ataquem um candidato rival no pleito eleitoral deste ano. Em abril deste ano, então, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, afirmou que a Justiça Eleitoral responsabilizará todos aqueles que desinformarem, que divulgarem notícias fraudulentas com ou sem uso da inteligência artificial no período eleitoral. O TSE lançou o Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia, CIED, que atuará interligado online 24 horas por dia, com os 27 tribunais regionais eleitorais. Segundo a advogada Giovana Nunes, por mais inocente que seja as mensagens, se houver algum cunho de disseminação de desinformação ou descontextualização de um fato, o administrador do grupo de WhatsApp precisa estar alerta se ele não retirar imediatamente a mensagem. Não só quem postou, mas ele também pode ser responsabilizado. Para este pleito, o TSE aprovou resoluções que vão disciplinar as eleições municipais de 2024. A novidade é a regulamentação do uso da inteligência artificial, IA, na propaganda eleitoral. Então, todos atentos. O Elinor Dias confirma a ida à ONU para apresentar dados de redução da fome no Brasil. O ministro Wellington Dias confirmou na manhã desta segunda-feira, 8, que participará da reunião da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, junto à Organização das Nações Unidas, ONU, para apresentar os dados de redução da insegurança alimentar no país e o combate à pobreza. A reunião deverá ocorrer na sede da ONU em Nova York. De acordo com o ministro, quando Wellington assumiu a pasta, no início de 2023, cerca de 15% da população brasileira estava em situação de insegurança alimentar. Já em 2024, os números foram reduzidos para 4,1%. A meta é ficar abaixo de 2,5%. A ONU considera uma nação fora do mapa da fome quando o país se mantém por 3 anos abaixo desse índice. Com a queda, a probabilidade é que o Brasil seja o mais que, tenha mais que reduzido a fome e a pobreza em 2023. Os números foram apresentados por Wellington durante palestra na abertura do evento Mais Piauí na Assembleia Legislativa. TRE do Piauí abre teste seletivo para estagiários do curso técnico e superior. O Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, TREPI, abriu inscrições para um teste seletivo destinado ao preenchimento de vagas de estágio para estudantes de níveis técnico e superior. Interessados têm até o dia 19 de julho de 2024 para se inscrever. O processo seletivo visa tanto o preenchimento imediato de vagas quanto à formação de cadastro reserva. A seleção será realizada pela empresa Usina de Talentos T&D Limitada e compreenderá a análise dos índices de rendimento acadêmico e o cumprimento da carga horária do curso. Com taxa gratuita, as inscrições devem ser feitas exclusivamente no site www.usinadetalentos.com.br/ nas cidades de Picos, Floriano, Corrente, Piripiri, Bom Jesus, Parnaíba e Luiz Correia. As vagas são apenas para o curso de Direito. Já na capital, Teresina, há vagas para Técnico em Informática, Ciências Contábeis, Arquitetura, Engenharia Civil, Jornalismo, Administração, dentre outras. Os estagiários aprovados cumprirão uma jornada de 20 horas por semana, respeitando o expediente normal do TRE Piauí e das zonas eleitorais. E a Alep aborda projeto Mais Piauí, água no sertão para a segurança hídrica no Piauí. A Assembleia Legislativa do Piauí Alep realizou nesta segunda-feira 8 o evento Mais Piauí, água no sertão. Na oportunidade, os deputados estaduais destacaram a necessidade de solucionar o problema de acesso à água no semiárido piauiense. O debate tem como objetivo o projeto de interligação das bacias Rio São Francisco, Canindé e Piauí. A iniciativa beneficia diversos municípios, entre eles São Raimundo Nonato, São João do Piauí, Patos do Piauí, Simões, Jaicós, Monsenhor Hipólito, Santo Antônio de Lisboa e Bocaina. Conforme o subsecretário de Articulação com Estados e Municípios do Ministério do Planejamento, Geraldo Francisco da Silva Júnior, estão sendo realizados estudos para a melhor forma de execução da obra de interligação. O Ministério do Planejamento faz frente para possibilitar o projeto relacionado à segurança hídrica do Estado. Já para o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome do Brasil, Wellington Dias, o projeto de interligação é uma das prioridades

Grande FM Difusora. A líder em ciências ocultas, sensitiva, taróloga, terapeuta espiritual, professora Adelina, avisa que atende diariamente aqui em Picos. Com décadas de experiência, a professora Adelina já libertou milhares e milhares de pessoas com sofrimentos e problemas diversos. Consulte quem sabe mais. Professora Adelina, em quem você pode confiar? Atende diariamente a Rua Joaquim Baldoino, 160, apartamento 102, primeiro andar, na Rua da Difusora. Professora Adelina, WhatsApp 99401-8330 e 98803-8935. Tem se sentido cansado, com falta de ar? Possui histórico de doenças do coração na família? No Laboratório Marcelo Albano, você realiza o seu check-up do coração. São 14 exames, incluindo eletrocardiograma, por apenas R$300. Entre em contato pelo número WhatsApp 89-99402-5218 e realize o seu check-up. Estamos localizados na Avenida Nossa Senhora de Fátima 783, ao lado da Coife Odonto. Cosméticos em Picos é na Cabelos Bonitos. São 30 anos de dedicação à sua beleza. Na Cabelos Bonitos, você encontra marcas de qualidade, no maior espaço, com a maior variedade de cosméticos, e você pode dividir suas compras em até 6 vezes no cartão. Cabelos Bonitos. Cabelos Bonitos. A maior e melhor loja de cosméticos em Picos, em 2 endereços, Praça Félix Pacheco e Rua Santo Antônio. Você sente dores na coluna? Tem hérnia de disco? Dores irradiadas para os braços e pernas? Inflamação no nervo ciático? Dores no pescoço, região torácica ou lombar? O fisioterapeuta Dr. Fábio Bernardes realiza atendimento em Picos com tratamento especializado para quem tem hérnia de disco e dores na coluna. Agende sua consulta. 89-98801-0377. Ele está atendendo no seu consultório na Rua Monsenhor Hipólito, 1537, Canto da Várzea, logo após o Premen, em Picos. Siga nas redes sociais. @ Dr. Fábio Bernardes. De volta, Grande Jornal. Doze horas e 29 minutos. Confira 12:29. Natubio apresenta Momento Saúde. Mulher Mil previne e auxilia nos tratamentos de feridas e inflamações no útero, ovário e bexiga, acabando com corrimentos e infecções urinárias, eliminando também cistos e miomas e ovários policísticos. Mulher Mil age como regulador menstrual, combatendo as cólicas menstruais, reduzindo sintomas da menopausa, como calor e suor excessivo, auxiliando no combate da TPM. Se você sofre com retenção de líquido, inchaço e prisão de ventre, tome agora mesmo Mulher Mil. Mulher Mil também é um poderoso regulador hormonal que previne e combate a insônia, estresse, ansiedade e nervosismo. Cuide da sua saúde naturalmente tomando Mulher Mil todos os dias e sinta a diferença. A venda nas farmácias e lojas de produtos naturais. Mulher Mil original tem o nome Natubio, aliás, tem o nome Natuville, escrito na caixa e no frasco. Não aceite imitações. 12:31, 12:31, líder comunitário Fábio Charles procurou a nossa reportagem para fazer uma reclamação sobre o serviço prestado pela unidade de pronto atendimento de Picos. Além do atendimento, ele fez crítica às demais unidades de saúde de responsabilidade da Secretaria e da Saúde aqui na cidade de Picos. A nossa reportagem entrou em contato, né, com a direção da unidade de pronto atendimento, que está analisando a reclamação e se pronunciará posteriormente. Vamos acompanhar, portanto, a reclamação do senhor Fábio Charles. Bom, o pessoal sempre vem criticando a UPA e a semana passada eu tive lá, necessitei de atendimento. É, minha esposa precisou de atendimento, ela tem problema de asma, de rinite alérgica. E a gente foi lá para a UPA, né? Foi de emergência, tivemos que ir. Chegando lá, a gente percebe logo na entrada que o pessoal tudo está ali em fase de aprendizado ainda, se esforçando para atender bem, mas sem aquela experiência. É uma no computador e outra do lado, auxiliando. Muito bem, até aí tudo bem. Esperamos o atendimento, passamos pelo setor de triagem, passamos todo o diagnóstico, né, que é, precisava para ser acolhida pelo médico, né? E aí, na hora do atendimento, infelizmente, tive que sair para fora, que eu estava lá com ela, e só podia ficar uma pessoa de acompanhante, minha menina também estava, então saí. E tinha outras pessoas lá com dois acompanhantes, aí eu vim e retifiquei. Depois, agora é o seguinte, vamos fazer valer a lei. Se a lei é para todos, e todos têm direitos iguais, não só o branco como o preto, ou amarelo, vermelho, é direitos iguais, então vou fazer valer meu direito. Só vou sair quando sair essas outras pessoas que estão aí também acompanhando. Aí começou a discussão por aí. Aí ela foi acolhida, foi passada para o médico, minha menina entrou com ela, e o médico insistindo para ela tomar dipirona, um remédio que ela não pode tomar porque tem alergia. Quando toma, sente falta de ar, obrigado a ir para o oxigênio. Aí eu fiquei muito chateado com essa atitude e pedi também, fazer um apelo aos vereadores, aos deputados. Meu amigo, como é que vocês abrem uma UPA? O governador, que é um cara muito inteligente, é precoce, a gente sabe disso, mas essa questão de abrir UPA para botar para a pessoa ser melhor atendida, aí vai para aquela UPA, junta 5, 6 pessoas, joga dentro da ambulância e volta para o regional novo. Eu não entendo o significado disso. Por que que não abre uma coisa para atender e melhorar a situação do povo? Cadê os vereadores que estão vendo, todo mundo está lá? Você vai lá na UPA, não tem um que fale bem da UPA. Eu até então achava que era exagero, mas pelo visto não é não. Depende melhoria no atendimento, também nas normas dos procedimentos. Justamente, pelo que a gente pode observar, o pouco que eu fiquei lá, é isso aí. E o exame? Você vai fazer uma coleta de um exame de sangue, no caso a gente chegou lá 1 hora, fomos atender 2 e pouco, para fazer uma coleta de sangue, para esperar para esse resultado chegar 7:30 da noite. Aí a pessoa tiver, dependendo do resultado, morre. Porque você esperar 5 horas por um resultado de uma coleta, algo que eu acho que deveria ser mais rápido, né? Eu acho que fizeram triagem, porque vai para um laboratório particular para fazer esses exames. Então, eu não estou entendendo o significado de ter laboratório no hospital, de ter lá na UPA e o significado de ter esse laboratório se eles não estão usando. Eu não entendo por quê. A minha revolta é justamente sobre isso. E pedi a vereador de oposição, de situação, ao governador. O governador não é governador de quem votou no PT, não. É governador do PL, do PMDB, do PSDB, do PSTU, de todo mundo, do PSOL. É governador de todos os cidadãos, não é só de pessoas do PT, não. Então a gente está aqui para isso, cobrar e pedir melhoria, porque o povo paga para isso. O gestor está lá e para isso. Não é que a gente pague, não. Todo mundo paga, todo mundo tem direito. Do ponto de vista, faltou planejamento para a abertura dessas 3 referências em saúde no município? Pelo meu ponto de vista, é assim. Eu acho que terceirizaram o hospital regional. Então, ficou mais difícil para a população, porque você vai para a UPA se precisar de um remédio, como muitas vezes a gente já teve que comprar remédio, porque no hospital regional não tinha. Todo mundo sabe disso, não é eu que estou julgando e falando, não. É o que tinha lá, a gente sabe muito bem disso. Se você precisar, não tem onde comprar. Você vai lá para Paraibinha, mesmo, 8 a 10 quilômetros de distância. Aí você vem para uma UPA, do centro da cidade, mais uns 3 a 4 quilômetros. Não tem nada. A pessoa que vem no interior desse daí, de meu Deus, pagando um carro, um transporte, fica lá jogado, fica lá o Léo. Não tem condição, não, mesmo. É difícil a situação. E nós, pobres, é quem estamos padecendo, porque o governador tem seu plano de saúde, a gente paga para isso, os deputados têm também, os vereadores têm como pagar e nós dependemos única e exclusivamente do SUS, cara. Se você não tiver um dinheirinho ou pedir emprestado para pagar juros, para se consultar no médico e comprar remédio, você morre, meu irmão. A realidade é essa. E a gente fica indignado com isso, porque não tem um vereador que vá atrás disso, não tem um deputado que corra atrás e está vendo a situação, pô. O povo é quem está padecendo, o povo é quem está necessitando. Não é eles não, é nós. E quem coloca eles lá somos nós. Era para a gente ter direito. A gente tem direito e não estamos sendo correspondidos, porque a situação está crítica. Não é só aqui. é em vários outros lugares, mas a gente tem que fazer a nossa parte, fazer a nossa cobrança. A gente, o povo, tem força, então a gente tem que se unir e cobrar isso. Porque eu não acho justo não, bicho. Eu passei um perrengue da porra, porque você vê as pessoas, o que o ser humano precisa para sobreviver é ar. E aí você vê a pessoa com falta de ar, sofrendo, angustiado, e aí chega na hora de ser atendido e ainda passa por uma situação dessa, é triste, não é fácil não, mestre. E aí você dizer que a pessoa não pode tomar o remédio e querer por fim da força que tome um remédio que você não pode tomar, é proibido por médico, e aí fica difícil, mais difícil ainda. Então a minha indignação está aí. Eu peço apelo aos vereadores, aos deputados, que nós temos aqui bastante deputados, que corram atrás disso, vá, faça a reivindicação ao governador e peça melhorias para a nossa cidade, porque o povo está clamando e o povo necessita, mesmo. Não é triste você ver como no Brasil, quem mais mata no Brasil? São os políticos através da corrupção, porque tiram da educação, tiram da saúde, tiram da segurança pública, desviam o nosso dinheiro para fazer as coisas em melhoria, de benefício para si próprio. E nós ficamos aí, ao léu. Pois é, mais uma vez, repetindo que a nossa reportagem entrou em contato com a direção da unidade de pronto atendimento, que está analisando a reclamação essa que levamos ao ar e se pronunciará posteriormente, caso ache necessário. E a assistente social do CRAS de Picos, Lucivânia de Araújo, destacou, aliás, vamos aqui falar desse assunto, não é isso, João Rodrigues? Ela destacou que o curso é importante para os conhecimentos. Vamos voltando aqui para essa informação. Na manhã de hoje, segunda-feira, 8, aconteceu no Ministério Público do Estado do Piauí o curso Escola de Círculos de Construção de Paz, Práticas Pedagógicas e Restaurativas. Pronto, a promotora de Justiça de Picos, Romana Leite, falou sobre a importância do curso na matéria de Fabrícia Rivas. Então nós vamos realizar a quinta turma de formação de facilitadores de ciclos restaurativos aqui na comarca de Picos. Trata-se de um curso inserido numa formação maior, que é a Escola de Círculos. Já é nossa quinta turma, nós já formamos mais de 100 facilitadores aqui na comarca. E o objetivo é que essas pessoas repliquem as práticas restaurativas nas suas comunidades. Então nós convidamos todos aqueles que fazem parte da rede de proteção, Conselho Tutelar, os funcionários da Secretaria de Assistência Social, Saúde, Polícia Civil, Polícia Militar, enfim, para participar aqui desse momento, para que eles possam replicar e fazer os ciclos nas suas cidades. Quantas cidades estão participando aqui desse momento? São todas as cidades da comarca de Picos, são 16 municípios, né? Então, assim, ao longo dessas turmas, quase todos os municípios já participaram, mandaram algum representante. Então, nós temos aqui um público bem grande, de conselheiros tutelares, psicólogos, assistentes sociais, enfim. É um público bem grande, e o nosso objetivo, como eu disse, é replicar isso nas cidades. Agora sim, assistente social do CRAS de Picos, Lucivânia de Araújo, destacou que o curso é importante para aumentar os conhecimentos. Aqui no município de Picos, pela região, é o município que mais recebe casos de conflito, né? Então, como já é um município de médio porte, é interessante estar participando das capacitações e educação permanente, para a gente estar aprendendo a dialogar de uma maneira melhor, até como uma forma de superlotar também o judiciário, porque a gente recebe muita demanda vinda do judiciário, que às vezes são questões que um ótimo funcionamento da rede já evitaria de estar partindo para a justiça. Uhum. Pensando nisso, nesse ponto de amenizar um pouco as burocracias, né? Que a gente sabe que existe uma grande burocracia que envolve vários órgãos. Nesse sentido, como você acha que isso pode contribuir para a sociedade, de modo geral? Não só para o trabalho de vocês, mas para a sociedade. Enquanto mediadores, é muito importante participar desses cursos, desses momentos de interação, até como uma forma de a gente estar conhecendo bem a rede e dialogando com outros órgãos e com outros municípios, vivenciando outras realidades, né? Uma forma de a gente estar construindo melhor um círculo ao redor, né, desses conflitos e estar capacitado. A conselheira tutelar de Santana do Piauí, Jaine Maria, destacou que por meio dessas formações

e te permitindo voltar a movimentar seu corpo sem sentir dor. Pomada negra é alívio imediato. Mas atenção, não compre a pomada negra que está sendo vendida de porta em porta por camelôs e em feira livre, pois ela é falsa. A verdadeira pomada negra tem o nome Natubil escrito na caixa e no frasco. A pomada negra não tem genérico e nem similar. Não aceite imitações. Pomada negra, diferente de tudo que você já viu e já usou. Agora, Roberval Leite traz as últimas do esporte no Grande Jornal. Roberval, boa tarde. Muito bem, boa tarde, João Rodrigues. Boa tarde, Suzy Souza. E boa tarde a todos que nos acompanham com o Grande Jornal. Bom, amanhã nós teremos Zangão na capital, Campeonato Piauiense Sub-20. Nosso Zangãozinho tem o mesmo número de pontos do que o Altos, que é do grupo. É de grande importância terminar esta fase como primeiro do grupo, que vai direto para a semifinal. Para isso, o Zangão terá que vencer o 4 de julho de Piripiri, em jogo que será realizado amanhã a partir das 4 da tarde, no Estádio Municipal Lindolfo Monteiro, em Teresina. CEP 4 de julho de Piripiri. Enquanto isso, também na tarde e noite de terça-feira, amanhã, o Altos entra em campo contra o Eirense para completar a rodada do grupo da Sociedade Esportiva de Picos. Então, a importância, mais uma vez, é grande. Vitória, uma vitória se torna de grande importância para a classificação em primeiro lugar da nossa Sociedade Esportiva de Picos e torcer para um tropeço do Altos contra o Eirense. Amanhã, a partir das 4 da tarde em Teresina. Os piauienses na quarta divisão do Campeonato Brasileiro. Teve clássico em Teresina no domingo, ontem, portanto, e o River venceu o Altos pelo placar de 2-1, subiu ali agora para a vice-liderança. Na entrada da rodada, no início da rodada, o Altos era o líder do grupo 2, mas o líder agora é o River, depois da vitória por 2-1 sobre a equipe do Altos, o Altos caindo para terceiro lugar. River é o segundo, porque o Maranhão é o líder do grupo. River é o segundo, Altos é o terceiro, quarto colocado é o Tocantinópolis e o Fluminense, que empatou lá no Tocantins com o Tocantinópolis, encostou e agora aumenta a chance de classificação. O Fluminense é o quinto colocado, faltando 2 rodadas para terminar a fase que classifica os 4 primeiros colocados para seguir na Série D do Campeonato Brasileiro. Bom, gente, logo mais a partir das 18h40 nós vamos conferir tudo, desclassificação ou eliminação da seleção brasileira da Copa América. Nós vamos conferir todos os jogos do final de semana no Central de Notícias Esportivas a partir das 18h40. Brasileirão Série A, B, C e D. Boa tarde a todos. Ok, Roberval, boa tarde, abençoada semana. Muito obrigado pela participação aqui no Grande Jornal. Roberval é nosso coordenador esportivo aqui do Sistema de Comunicação de Picos. SUS e 6 cidades do Piauí vão receber novas ambulâncias para o SAMU. 6 cidades do Piauí vão receber novas ambulâncias para renovação de frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU 192. São eles os municípios de Elisbão Veloso, Arraial, Caracol, Júlio Borges, Santo Inácio do Piauí e Parnaíba. O anúncio foi feito pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e pela ministra da Saúde, Nízia Trindade. Pois é, João, eles entregaram 280 novas ambulâncias para 247 municípios de 24 estados. As unidades vão substituir veículos com 7 anos de uso. A renovação da frota será possível com o investimento do novo PAC, que nesta entrega soma R$ 89 milhões de reais. Outras 25 unidades de suporte básico serão entregues nos próximos dias. Pobreza menstrual atinge mais de 4 mil meninas aqui no Piauí, aponta estudo. Dificuldade para acessar itens de higiene básicos é uma realidade que atinge mais de 4 mil meninas piauienses atingidas pela chamada pobreza menstrual, ou seja, que possuem alguma restrição financeira que lhes impedem de ter acesso a materiais como absorventes, tampões e coletores menstruais. Este dado é do estudo de avaliação de risco social que foi realizado recentemente em 559 escolas da rede estadual de ensino piauiense. O levantamento identificou que pelo menos 4.301 meninas vivem em situação de pobreza menstrual aqui no Piauí. Esse número corresponde a 11% do total de 50 mil meninas que participaram da pesquisa. Os dados piauienses refletem a realidade brasileira. Uma enquete promovida pela Unicef em maio deste ano, quando se comemora o mês da dignidade menstrual, revelou que a higiene menstrual ainda é um desafio para muitas adolescentes brasileiras. Das mais de 2 mil participantes do levantamento a nível nacional, 19% responderam que já enfrentaram alguma dificuldade de não possuir dinheiro para comprar absorvente e pelo menos 37% relataram dificuldade no acesso a itens de higiene em escolas e outros locais públicos. E para fechar o Grande Jornal, mês de junho bate recorde como mês mais quente da história. Junho de 2024 quebrou um recorde de temperatura. Nunca este mês tinha sido tão quente desde que órgãos climáticos começaram a fazer medições. Conforme o ERA 5, o projeto mais recente da Agência Europeia de Meteorologia, a temperatura média foi de 16,66 graus, 0,67 graus acima da média de junho de 1991 a 2020 e 0,14 graus acima do máximo anterior, registrado também em junho do ano passado. 12h59, boa tarde para Wilson Mendes, ouvindo o Grande Jornal na rua São Benedito, bairro São José. Wilson, muito obrigado pela companhia. A gente fica por aqui com mais uma audição do Grande Jornal. Teve a apresentação de João Rodrigues. E Suzy Souza. Trabalhos de áudio, João Rodrigues. Realização, Departamento de Jornalismo do Sistema de Comunicação de Picos, na coordenação de Assis Santos. Muito obrigada pela sua audiência e uma ótima tarde para você. Boa tarde para você e até amanhã, se Deus quiser. Grande Jornal. Oferecimento Cabelos Bonitos, sua loja de cosméticos em Picos. Espaço Pet, tudo para seu melhor amigo. Polimax, o fortificante do trabalhador, pois contém vitaminas e minerais fundamentais para a sua saúde e não contém açúcar. Pomada Negra, acaba com as dores do dia a dia. Chá Acabe, combate azia, má digestão e gordura no fígado. Laboratório Marcelo Albano, com você em todos os momentos. Óticas Rivelini, presente nos estados do Piauí, Pernambuco, Ceará e Maranhão. Dr. Fábio Bernardes, a fisioterapia avançada e especializada no tratamento das dores na coluna. ZYI 895, 920 kHz. Rádio Difusora de Picos, uma escola de rádio, emissora do Sistema de Comunicação de Picos, Piauí. Agora 13 horas e 1 minuto, você vai ficar a partir de agora com o programa O Guardião das Sete Chaves, com o pai guardião Oxóssi e a mãe Delamare de Iemanjá. Pare tudo o que você está fazendo. A partir de agora, entra no ar por esta emissora o programa que vai mudar a sua vida. Programa O Guardião das Sete Chaves. Com Guardião Oxóssi e a Ialorixá de Lamare de Iemanjá estão aqui para lhe ajudar a resolver os seus mais enigmáticos problemas. Através do poder dos passes, das curas espirituais, das cartas dos orixás, dos jogos de búzios e das cartas de tarô, eles lhe darão o rumo que você deve seguir em sua vida. Eles estão aqui para orientar os desorientados. Por que você bebe e não se domina? Por que doenças misteriosas te perseguem? Por que o seu casamento está fracassado? Por que na sua casa você não tem paz? O Guardião Oxóssi e a Ialorixá de Lamare estão aqui para dizerem por que você não é correspondido no amor. Por que o seu comércio está indo à falência? O Guardião Oxóssi e a Ialorixá de Lamare estão preparados para realizar as mais incríveis curas. Briga de casais, briga de vizinhos, negócios embaraçados, doenças misteriosas. Seja qual for o seu problema, não se iluda, não bata em portas erradas. O Guardião Oxóssi e a Ialorixá de Lamare de Iemanjá foram formados nos melhores núcleos de Umbanda e Candomblé, de Codó no Maranhão e de Cachoeira de São Félix, na Bahia. A partir de agora, a sua vida vai mudar. Ouça a voz do Guardião Oxóssi e da Ialorixá de Lamare de Iemanjá. Agora, no programa O Guardião das Sete Chaves. A Hora da Verdade. A sua carta está no ar. Alô, amigos e amigas, ouvintes do programa Guardião das Sete Chaves, líder de audiência. Olha eu aqui interpretando mais uma carta. E o Guardião Oxóssi solucionando mais um problema. Esta carta vem lá do estado de Goiás e é da Eupídia Miranda Capistrano, de Jataí, no estado de Goiás. Ela disse que também podemos chamá-la de uma jovem indecisa com um emprego. Então vamos lá, vamos à sua história, quando ela nos diz, Guardião Oxóssi, eu sou ouvinte do seu programa todos os dias. E olha que eu escuto pela Difusora M 680 kHz de Jataí. E hoje eu resolvi escrever para tirar uma dúvida muito séria. Eu sou uma jovem, tenho 22 anos de idade. Olha, Guardião Oxóssi, eu resido no interior e moro com os meus pais. Eu estava estudando, terminei os meus estudos, eu nunca trabalhei. Uma prima minha que mora em Goiânia, lá na capital, chegou agora e disse que tem um emprego para mim. Meus pais aceitaram eu ir com ela, mas eu estou em dúvida, Guardião Oxóssi. Será que eu vou ser feliz com esse emprego que ela arrumou? Será que eu devo ir para ajudar os meus pais? Eu aguardo a sua resposta, Guardião. Eu estou indecisa com o emprego. Agradecimentos de sua ouvinte, Eupídia Miranda Capistrano, de Jataí, no estado de Goiás. A palavra amiga do Guardião Oxóssi. Bom dia, Eupídia Miranda Capistrano. Aí de Jataí, que me escuta, pela Difusora 680M de Jataí. Você se diz ser uma jovem indecisa, com emprego e com a viagem. Você diz que uma prima sua chegou de outra cidade, lá da capital, e disse que ela queria lhe levar para trabalhar. Analisei a sua carta, joguei meus búzios e vi que você é uma moça que sempre morou com seus pais, uma moça culta e terminou os estudos e agora quer ajudar os pais. Tem planos para se casar. Não estou aqui para entregar ninguém. Nem sou contra a sua prima e nem a vida que ela leva. Estou aqui para lhe defender e lhe orientar a verdade. Sua prima pode até ficar com raiva, mas você tem que saber a verdade. Joguei meus búzios e eles me revelaram que a sua prima é garota, garota de programa. E viu que você era uma garota bonita e decidiu que iria lhe levar, dizendo que seria para trabalhar em uma lanchonete. Ah, minha filha, mas a verdade não é essa não, minha amiga Eupídia. O que ela quer é que você trabalhe em um cabaré, em uma casa de prostituição, para vender seu corpo. Depois de estando lá, ficaria difícil desistir. É isso aí que meus búzios me revelaram. Diga para ela que já está sabendo de tudo. E de que mais precisar, disponha do seu amigo, Guardião Oxóssi. O Guardião Oxóssi e a cartomante Delamare de Iemanjá atendem dia 8 em Marcolândia, na pousada Ângelo Marcolândia, na Avenida Maria Concebida Costa. Dia 9 em Uricuri, na JA Pousada, na Rua Baldomiro Pedro da Silva, número 17, no centro da cidade. Dia 9, no período da tarde, em Trindade, no Hotel Grande Serra, na Avenida Central, número 156. Dia 10, em Ipubi, no Hotel do Posto Ipubi, na Avenida Central Norte, número 211. Dia 11, em Bodocó, na pousada e restaurante Paiva, na Rua Humberto Castelo Branco. Dia 12, em Araripina, no Hotel Boulevard, na Rua Pio 12, número 215, em frente à Praça do Hospital. Dia 13, em Simões, na pousada Nossa Senhora Aparecida, na Rua Felipe Alves. Dia 15, em Campos Sales, na Rua Coronel Baleco, número 683, em cima do Shopping das Frutas, em frente ao Mercado Público. Dia 16, em Picos, na Rua Marcos Parente, número 2, no bairro Boa Sorte. Dia 18, em Iguatu, na Rua Leonardo Bezerra Bandeira, número 42, no bairro Planalto, Rua do Capsadê, próximo ao Colégio Amélia Figueiredo de Lavor. Dia 19, em Mombaça, no Mombaça Prêmio Hotel, na Avenida Antônio de Nonato de Carvalho. Dia 20, em Acopiara, no Hotel do Heleno, na Rua Padre Leopoldo Rolim, número 79. Estamos apresentando programa O Guardião das Sete Chaves, a verdadeira solução para os seus problemas. Olá, meus amigos! Começando mais um programa O Guardião das Sete Chaves, com o Guardião Oxóssi e a cartomante Delamare. Casamento feliz. Que título lindo, né, gente? Pode ser o seu, mas este é da Leginalva Borges Santana, de Uruçuca, Bahia. Em sua carta, ela nos diz: fui casada por 5 anos com um homem muito ciumento e, por isso, acabei me divorciando. Por meses, tentei encontrar um novo amor, mas nenhum homem parecia bom o bastante. Sempre ficava preocupada, sem confiança nos homens, com receio de achar alguém pior do que meu ex-marido. Tudo que encontrava era relacionamentos superficiais que logo terminavam. Uma amiga do trabalho me disse que passou pelo mesmo problema, mas que rezou para Santo Antônio e encontrou um marido maravilhoso. Na mesma semana, passei a pedir a ajuda do santo, pois a solidão já começava a me incomodar. Mas o destino é o destino mesmo. No mesmo dia, viajando de Jequié a Itabuna, próximo a Ipiaú, escutei pela cidade Sol FM o programa O Guardião das Sete Chaves, do Guardião Oxóssi. Gostei muito. Passei a anotar os telefones e o site. Passei a acompanhar o programa pela internet. Bastaram uma semana para me convencer que naquela casa e aquele homem, o Guardião Oxóssi, seria a pessoa certa para resolver o meu problema. Fui à Feira de Santana, lá no Ilê Axé, Palácio dos Orixás. Vi logo um Santo Antônio de mais de 1,5 metros, coisa que ainda não tinha visto em casa alguma. Quando entrei na sala do Guardião Oxóssi, ele disse logo: "Minha filha, você está amarrada no campo amoroso. E quem fez foi uma ex-amiga que te trancou todos os caminhos. Mas Santo Antônio de Pimba vai resolver o seu problema." Colocou as mãos em minha cabeça e disse: "Salve, grande Antônio." Grande amigo Santo Antônio, tu que és o protetor dos namorados, olha para Lidinalva, para a sua vida, para os seus anseios. Defende-a dos perigos, afasta dela os fracassos, as desilusões, os desencantos. Faça com que ela seja realista, confiante, digna e alegre. Que ela saiba caminhar para o futuro e para a vida a dois, com a vocação sagrada para formar uma família. Que seu namoro seja feliz e seu amor sem medidas. Que todos os namorados busquem a mútua compreensão, a comunhão de vida e o crescimento na fé. Assim seja." Me deu um talismã com uma oração a Santo Antônio. Retirou todo o feitiço que atrapalhava a minha vida. E em menos de um mês depois, conheci o meu marido, durante uma festa da empresa, quando reparei em um colega que nunca havia me chamado a atenção. Depois de casados, começamos juntos um trabalho de educação para as crianças do bairro. Obrigada, Santo Antônio. Obrigada, grande pai Guardião Oxóssi. Assinado, Ledinalva Borges Santana, de Uruçuca, Bahia. Você sabe a diferença do Guardião Oxóssi para os outros babalorixás? Ele é transparente, claro, objetivo, firme, sincero, verdadeiro. É por isso que muitas pessoas se consultam com ele. Não é por acaso que a sua roça de santo recebe todos os dias, inclusive nos feriados, centenas de pessoas. Ele, junto com a sua equipe, vai ajudando a todos, sem distinção. É fácil auxiliar a quem precisa, quando se tem boa vontade e a grande força dos orixás. E isso o Guardião Oxóssi tem. Essa é a grande diferença do Guardião Oxóssi para os outros: a seriedade e a firmeza de colocar o espiritismo em primeiro lugar. Guardião Oxóssi. Guardião Oxóssi. O maior e mais respeitado babalorixá do Brasil. Salve, salve, salve! Você ouvinte e nossos irmãos do Axé. Muita vibração positiva para você e muita força espiritual para que você supere todos os seus problemas, para que te dê forças para você vir em busca dessa ajuda. Eu sempre falo das ajudas espirituais que vêm dos sagrados orixás, mas eu sempre falo também dos banhos de descarregos, aqueles banhos de abertura, de caminho, banho de atração, banho para limpeza espiritual, que é muito importante, e esses banhos de prosperidade. Por exemplo, que Quando a pessoa está amarrada, não consegue nada, não consegue trabalho, não consegue nada mesmo. Sente dores nos ombros, nas costas, o tempo todo se arrupia. O tempo todo parece que tem uma coisa em cima da pessoa, não é verdade? E tem mesmo, são eguns, são os olhos grandes, a inveja, coisa ruim, a encostada, o tempo todo, e a pessoa não sabe o que fazer. Tem que se cuidar, tem que fazer um banho de descarrego, e esses banhos de descarrego providencia as ervas, as sementes e prepara tudo isso para você. Você que é nosso consulente, vem aqui no Centro Esotérico e se cuida desses banhos, o banho de abertura de caminhos, que é para abrir os caminhos para as novas conquistas, para o emprego, para o lado financeiro, para prosperar no comércio. Muitas das vezes tem que colocar lá, despejar lá no canto, na porta, ou atrás, ou na frente, para atrair o dinheiro, a prosperidade, abrir os caminhos, firmando ali seus passos. Na verdade, então banho de prosperidade, tem os banhos de atração, ali com rosas, com essências, cheirosos. E você recebe aí também banho para atração, para tirar cargas negativas, para atrair a pessoa amada, fazendo um encantamento forte, a sua sedução para seu amor. E aí os banhos de limpezas espirituais, esse é aquele descarrego muito forte que faz a purificação do corpo, da alma, do espírito, afastando os eguns, os maus espíritos, o olho grande, os inimigos ocultos, aquele que você não vê, mas sabe que estão ali do lado, os falsos amigos. São aquelas pessoas que só vêm para se aproximar, para tirar algum proveito. São aqueles amigos que só trazem olho grande, coisa ruim para você. Então os banhos são muito bons para afastar o azar, os maus amigos, a negatividade. Então você recebe esses banhos todos aqui. Quando você vem em busca da solução do seu problema, fazendo a sua consulta, você não esquece de pedir, antes de ir embora, os seus banhos de descarrego. E com certeza, o guardião Oxóssi irá indicar o melhor para o seu problema. Você leva, vai fazer em sua casa, conforme a orientação, de acordo com o seu problema. Você vai receber o seu banho de descarrego. Não deixe para amanhã. Se a coisa está ruim, vai esperar o quê? Você já está esperando há tanto tempo. Você já ouve o programa há muito tempo. Muitas das vezes já foi indicado pela vizinha, já foi indicado por um amigo e não fez nada, né? Então a hora é agora. Ligue 759-9146-2008. Marque para a cidade mais perto. Jogos de búzios, cartas de tarô, trabalhos, limpeza, é bons. Atendimento, quando se for necessário por mim, tem vários trabalhos aqui que nós fazemos. A casa é de candomblé, mas também com muito axé para a solução do seu problema na Umbanda. Esse é o nosso programa Guardião Oxóssi. A hora da verdade. A sua carta está no ar. Amigos, todos vocês conhecem o meu trabalho. Estou aqui nesta região, aliás, em várias regiões do Brasil. Trabalho em várias emissoras e todas as emissoras que trabalho, costumo ali colocar o Ilê Axé Palácio dos Ouros. Tô nesta região ajudando aqueles que me procuram. Vocês escutaram o dia em que analisei a carta daquela garota, da Eupídia Miranda Capistrano, na cidade de Jataí, lá no interior do estado de Goiás. Daquela moça preocupada com o emprego. Cheguei no Ileaxé, Palácio dos Orixás, na cidade de Jataí, interior do estado, como já disse, e lá estava o tumulto. Sabe quem era, gente? Era a prima da Eupídia. Ela estava brigando, xingando, dizendo que eu estraguei a vida dela, porque descobri, gente, que ela era garota de programa. Meu objetivo não é esse, e nem prejudicar a vida de ninguém, mas como aquela jovem, a Eupídia, escreveu para o programa Guardião das Sete Chaves, pedindo orientação se dava certo para viajar, para ir trabalhar lá em Goiânia. Olhei bem, tive que falar a verdade, que lá ela iria cair no Arapuca, iria servir de garota de programa. Foi quando essa prima não parava de falar besteiras, quando olhei bem para a prima dela e disse: minha filha, eu menti? Ah, gente, ela se ajoelhou aos meus pés, chorando e dizendo que não, e pedindo perdão. Hoje, tô tranquilo, pois consegui tirar essa moça, que seria mais uma, ia ser emitida para o caminho da perdição. Ela é uma moça de família e pretende se casar e quer ter seu lar, que é o sonho de todas as mulheres. Como tem muitas pessoas que às vezes têm um sonho e pela ganância do dinheiro é iludida por outras pessoas e cai na vida da prostituição. Mas graças a Deus, estou tranquilo e contente, pois evitei que acontecesse isto com esta jovem, com a Eupídia. Conversei muito com a prima dela e também me agradeceu quando a perguntei qual seria o peso que ela carregaria na consciência depois que colocasse a prima na vida da prostituição. No final, essa prima se arrependeu e também me agradeceu. Hoje estou tranquilo e feliz em saber que tirei esta jovem deste caminho da vida fácil. Foi o Pai Eterno que iluminou nossos trabalhos. E é assim todos os dias. É assim, pessoas nos agradecendo. Pessoas que estavam sofrendo e tinham dificuldades. E hoje ainda estão em dúvida. Venha, venha você mesmo hoje em um particular comigo e você verá a verdade. Nada mais, este amigo de hoje e de sempre, Guardião Oxóssi. As duplicatas estão vencendo. Os cheques estão voltando sem fundo. O banco ligando para você. Quero dinheiro do aluguel. O aluguel atrasado. Ai. Os carnês de prestações vencidos. Você me paga, me paga. Os cobradores ligando para a sua casa, batendo na sua porta. Quem é? Quem é? E você mandando dizer que não está. Que não está. Que não está. Você está tendo pesadelos terríveis e não tem tido mais paz por causa de tantas dívidas? Então, atenção. O seu problema só tem uma saída. Um remédio. Uma solução. Guardião Oxóssi, considerado por cantores, artistas, atores de novelas, jogadores de futebol, empresários, comerciantes e pessoas em geral, como a maior autoridade brasileira na atualidade em casos espirituais. Você que já procurou pais de santo, espíritas, videntes, professores e todos os tipos esotéricos e continua do mesmo jeito? Pegue o telefone agora e marque uma consulta com ele antes que seja tarde demais. Guardião Oxóssi. 75 99146 2008. 77 99971 9965. Hoje, dentro do programa O Guardião das Sete Chaves, eu trago para você a oração ao Pai Pena Branca. Esta oração para proteção para as famílias. Quando eu entrei na floresta verde de Tupinambá, vi a aldeia acesa e os caboclos da Jurema rezar. Seu Pena Branca, caboclo destemido, e que percorre as matas e que desbrava os campos deste mundo com seu cocar. E com a sua flecha, meu pai, me protege as famílias, protege também a minha família, colocando sob tua bênção e a tua força e a tua energia curadora. Vós que sois inimigo das injustiças, destrói o mal lançado sobre nós, teus humildes filhos. Cura com tuas mãos as enfermidades que nos atacam. Retira a energia negativa e todo o trabalho negativo sobre nós. Corta, corta sim, meu pai, as invejas, ciúmes e ódios que estão presentes em nossa vida. Com a tua flecha, seu Pena Branca, destrói os feitiços, as bruxarias, macumbarias que lançam sobre esses seres maléficos. Levai toda essa maldade para o fundo das cachoeiras do mar sagrado, para o fundo das matas e das cachoeiras. Eu vou chamar os caboclos das aldeias pra cantar no terreirão nesta noite de luar. Protege e abençoe, colocando amor entre as famílias e a minha também, abrindo os nossos caminhos em todas as áreas. Dai-nos amor, carinho, caridade, para que possamos viver conforme tua luz, na proteção de Oxalá. Que assim seja, meu pai Pena Branca. O guardião Oxóssi e a cartomante Dela Mari de Iemanjá atendem dia 8 em Marcolândia, na pousada Ângelo Marcolândia, na Avenida Maria Concebida Costa. Dia 9 em Uricuri, na JA Pousada, na Rua Baldomiro Pedro da Silva, número 17, no centro da cidade. Dia 9, no período da tarde, em Trindade, no Hotel Grande Serra, na Avenida Central, número 156. Dia 10, em Ipubi, no Hotel do Posto Ipubi, na Avenida Central Norte, número 211. Dia 11, em Bodocó, na pousada e restaurante Paiva, na Rua Humberto Castelo Branco. Dia 12, em Araripina, no Hotel Boulevard, na Rua Pio 12, número 215, em frente à Praça do Hospital. Dia 13, em Simões, na pousada Nossa Senhora Aparecida, na Rua Felipe Alves. Dia 15, em Campos Sales, na Rua Coronel Baleco, número 683, em cima do Shopping das Frutas, em frente ao Mercado Público. Dia 16, em Picos, na Rua Marcos Parente, número 2, no bairro Boa Sorte. Dia 18, em Iguatu, na Rua Leonardo Bezerra Bandeira, número 42, no bairro Planalto, Rua do Capsadê, próximo ao Colégio Amélia Figueiredo de Lavor. Dia 19, em Mombaça, no Mombaça Prêmio Hotel, na Avenida Antônio de Nonato de Carvalho. Dia 20, em Acopiara, no Hotel do Heleno, na Rua Padre Leopoldo Rolim, número 79. Acabamos de apresentar o programa O Guardião das Sete Chaves, com o Guardião Oxóssi e toda a equipe do Ileaxé Palácio dos Orixás. Um grande abraço e até o próximo encontro. ZYI 895, 920 kHz, Rádio Difusora de Picos, uma escola de rádio, emissora do Sistema de Comunicação de Picos, Piauí. Jota Batista. Foi numa tarde de domingo que fui te conheci. Foi naquela balada você me apresentou para o seu marido. Você falou para ele que nós éramos colegas de serviço. Eu fiquei muito louco e apaixonado por esse amor proibido. Eu me entreguei pras drogas, me entreguei pra bebida, virei garoto de rua. Eu sou ando muito louco e apaixonado, mas a culpa é sua. Foi você que me deixou assim, mal acostumado com esse amor proibido. Foi você que me deixou assim, mal acostumado com esse amor proibido. Mas logo em seguida você veio namorar comigo. Mas só demorou 3 meses, você me abandonou e voltou para o seu marido. Que porra! Eu me entreguei pras drogas, me entreguei pra bebida, virei garoto de rua. Eu sou ando muito louco e apaixonado, mas a culpa é sua. Foi você que me deixou assim, mal acostumado com esse amor proibido. Foi você que me deixou assim, mal acostumado com esse amor proibido. Cedo e não tem hora pra acabar. Gente dançando só pelo prazer da dança, e outros só pelo prazer de se abraçar.